no teu cheiro doce, nosso amor assim. És o sumo da beleza que guardou pra mim. Somos a realidade de uma vida dura. Somos uma brasa ardente que não desfigura. Quero te sentir de novo ao chegar da rua. Querer que chegue a hora do amor.